ouvintes! Bem-vindos a mais um bom dia, que neste caso já é boa tarde, Antenweb. Pois é, devido a alguns problemas técnicos só foi possível estar agora convosco, mas não se preocupem, porque nós vamos estar com vocês durante 2 horas. Aliás, hoje, para mim, é que vai ser o... Ai, Jesus! E não é porque o Benfica o joga hoje, porque isso era ter a vitória. É mais porque hoje... vou estar convosco, assim, seguidinho, aqui na Rádio Interweb, das 12 às 17 e depois das 17h15 às 18 na Antena Web Informação, para o Información Hispana. Pois é, coisas que a vida tem. E já cá estamos então, para toda esta agitação, temos agora, só assim, por causa das coisas, 3 músicas para vocês. A primeira delas... chama-se It Just... como é que é? Agora fugiu-me aqui o nome. It Just Happens. E é dos Roxette. Música nova dos Roxette, lançada em 8 de Abril deste ano. E que vai ser parte do álbum que irá ser lançado então em Junho deste ano de 2016. Vamos também seguir com música de Sylvester, You Make Me Feel. E logo depois vamos ficar... com a música de Taylor Swift, chama-se... como é que se chama? Olha, chama... Shake It Off, exatamente. E é assim então que vamos seguindo nesta edição do nosso programa, na abertura do nosso programa, que vai ter, como tem que ser, não é? Vai ter, portanto, a nossa... as nossas rubricas, isto é... a rubrica relacionada com o Minuto de Saúde, também a nossa rubrica relacionada com a Guia dos Astros. Vamos ter, portanto, muitos motivos de interesse para que sigam connosco nesta edição. Espero que possam apreciá-la. E então, sem mais delongas, vamos à música, abrindo com It Just Happens, música dos Roxette. E venha ela! Até já! Thank you.

está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Olá, ouvintes! De volta novamente. Pois é, depois de Shake It Off da Taylor Swift. Pois é, esta cantora norte-americana e que venceu uma catrefada de prémios Europe Music Awards em 2012. Sabem uma coisa, eu não gostava desta artista, mas ouvi tantas vezes que agora já me parece estranho não ouvir falar em Taylor Swift. Bom, são 12 horas, 30 minutos, temos minuto de saúde com o João Marques. Vamos lá então à primeira rubrica de hoje e eu espero que ela possa ser-vos útil. Vamos lá então à nossa rubrica com o Ah, tá bom. Ok. Bom, houve aqui um pequeníssimo contratempo, que já será resolvido em poucos instantes. Dizer então só que, se quiserem, podem participar aqui para o nosso endereço de e-mail, que é este: carlosbonaparte@antenaweb.info. Estou à vossa espera. E, bom, espero que possam deixar as vossas críticas sobre o caso, não é? Tenham a vossa opinião. Nem sempre mais favorável sobre o programa, às vezes acontece. Portanto, mesmo é que possam deixar o seu feedback. Se, apesar de não estarem totalmente satisfeitos, deixam a vossa opinião, é porque, no geral, ainda vos satisfazemos. E essa é a parte que é mais importante no nosso ponto de vista. Agora sim, minuto de saúde então com o João Marques. Depois temos, temos os Manhattan's Kiss and Goodbye. E depois, uma música que eu, para mim, é top agora, pronto. Enquanto não me cansar de ouvir, não, eu vou partilhando convosco também, mas não é porque me canso de ouvir, é porque a música é realmente boa. Rooms on Fire, do Stevie Nicks. Mas para já, minuto de saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esta semana o Minuto de Saúde vai abordar o tema diabetes, com a colaboração da doutora Esther Ferreira, médica de medicina interna. Complicações da diabetes. A diabetes, particularmente quando mal controlada, é uma doença que pode ter graves consequências no nosso organismo, em parte devido às lesões que causa nos vasos sanguíneos, mas não só. Assim, os malefícios da diabetes verificam-se particularmente no coração, onde causa infartos do miocárdio e insuficiência cardíaca, no cérebro, sendo responsável por AVCs, no olho, podendo levar à cegueira por doença da retina ou cataratas, no rim, que normalmente fica insuficiente, e nos pés, onde podem aparecer feridas difíceis de cicatrizar. O bom controle da diabetes é, pois, de máxima importância na preservação da saúde. Cumpra criteriosamente a medicação, bem como as indicações relativas à alimentação e prática de exercício físico. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. To meet you here today, there's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. Please, darling, don't you cry.

Mais uma que toca já a seguir. Ouvintes, agora temos mais um momento que no caso tem a ver com a nossa com o nosso acordo ortográfico. Vamos trazer agora aqui à antena o acordo ortográfico, que é uma produção da Rádio Câmara e que basicamente trata sobre as mudanças do novo acordo, não é? Que, como a própria rubrica reforça, não muda a língua falada, apenas atualiza a escrita. Bom, para alguns isto ainda é uma espécie de bicho de sete cabeças. Vamos tentar fazer com que assim não seja. Depois vamos ficar com Boba, música Tombé por Elle, e ainda Maître Jean com Sapé com Gema. E depois, bom, depois vamos começar com a Guia dos Astros daqui a pouco, mas para já então o acordo ortográfico. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a nova regra, não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. Exemplos: antiprojeto, antipedagógico, autopeça, coprodução, geopolítica, microcomputador, semideus, seminovo, ultramoderno. Mas atenção, com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen. Exemplos: vice-rei, vice-almirante. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Je n'ai Dieu que pour elle, la seule qui me convient. fait. La queue est sur les queues, sans de coups pour son chevalité. Chaque ça ressemble au laser. Toi à l'épée, tu crimes, pêche, mort, bel laser. Rien ne peut m'arrêter. Mal garé sur le droit chemin, tous les jours, je suis verbalisé. Fraîchement habillé, soigné, le négro est calibré. La rue m'a rendu fou, je suis fou d'elle. Comme jamais, ça fait comme jamais. Bien loulou et vous. volta, ouvintes, depois deste momento musical. Vamos agora à música portuguesa. É verdade, vamos à música portuguesa com mais. Quantos temas? Pode ser mais 3 temas, pronto, só porque pode ser mais 3 temas. Depois, à uma da tarde, vamos então tratar da Guia dos Astros. O HF, aliás, peço desculpa, 10 Azul, Quem Não Quer Ver. Depois o HF, Menina Estás à Janela e a música de Rui Veloso, Um Café e Um Bagaço. Pois é, as coisas que a gente vai encontrando por aqui. Música portuguesa, algo que eu particularmente acho tão bom. Eu adoro a música portuguesa. Vamos lá então, depois da segunda hora do programa Bom Dia Antena Web, que já sabem agora isto é nas casas, boa tarde, enfim. Vai trazer então Guia dos Astros com os 12 signos do Zodíaco e também, claro, a rubrica Cara Digital, a rubrica Poetas, enfim, e as soluções práticas. Vai ter de tudo nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web, agora ao som de 10 Azul, Quem Não Quer Ver. De quem o livro

um pequeno problema. Pois é, estamos sem sistema e portanto hoje não deve haver realmente guia dos astros, mas vamos tentar. Ainda vamos tentar, para já. A rubrica Ecrã Digital. Vamos lá às sugestões para esta... Enfim, para esta semana, não é? Vamos trazer então sugestões que... Bom, eu espero que vocês possam apreciar. Esta já passou aqui na semana anterior. Vai passar mais uma vez. Deixo então esta sugestão para que... Aliás, e daí até não. Não passou nada. Não sei o que é que se deu na minha cabeça, mas não passou. Bom, passa agora. Uma sugestão para vocês. Na rubrica Ecrã Digital. E depois, então, tenho para vocês aqui mais um tema que eu gosto muito também. Aliás, dois. E que vou trazer aqui, esperando também que vocês gostem. São músicas habituais do nosso programa, mas, enfim, eu acho que elas são agradáveis de ouvir. L'homme que n'avait pas de maison, de Lara Fabian, e também A l'inverse, à l'endroit, de Karen Angelil. Aliás, Karen Cheryl, assim que está correto. Angelil era o esposo, o René Angelil, o esposo da Céline Dion, que infelizmente faleceu, como já sabemos. Bom, vamos então à música. Antes temos o Ecrã Digital, produção Alternativa Rádio. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Esta semana falámos da grande máquina. A tecnologia de Taiwan continua a apostar em tablets Android que vão um pouco além da concorrência. E esta semana falámos especialmente numa máquina que é muito robusta e com uma tecnologia quase de ponta. Transformer Pads TF303CL. Da ASUS. Para os mais distraídos, o ASUS Transform Pads podia facilmente passar por um notebook dos tempos modernos, devido ao tamanho reduzido, ao teclado compacto e ao design mais moderno, seguindo uma tendência de linhas arredondadas. A grande diferença é que vem equipado com o Android 4.4, um software que, apesar de começar a espreitar a produtividade, ainda está pensado sobretudo para a utilização leviana e mais focada no entretenimento, informação e comunicação. O preço de 429€ pedidos pela ASUS não parece descabido. Mas se a tecnologia fosse um pouco mais ambiciosa ao nível do teclado, colocando uma bateria e ao nível do ecrã, investindo numa tela com melhores níveis de definição, então nesse caso arriscaríamos a dizer que estava atingido o preço certo. Os 429€ pagam um dispositivo com um bom desempenho, pagam uma boa experiência de escrita e pagam um equipamento bonito. O Table tem suporte para redes 4G, o que é sempre uma mais-valia e não estorva, mesmo que não use esta funcionalidade. Mesmo sabendo que a versão do Android usada no Transformer Pad é muito fluida e rápida, o sistema operativo tem limitações de produtividade e simplesmente não consegue fazer esquecer totalmente o Windows ao nível de utilização em modo híbrido. Pode, no entanto, ser a experiência online suficiente que muitos consumidores procuram. Ler artigos, navegar nas redes sociais, manter um blog ativo, escrever uns textos para uma revista, em qualquer um destes cenários, o 2-em-1 da ASUS é um bom companheiro. A única promessa que não parece ser totalmente cumprida é ao nível da autonomia da bateria, que deverá rondar as 5-6 horas em utilização intensiva, algo que fica muito abaixo dos muitos tablets da concorrência e das 9 horas prometidas pela tecnologia. Por fim, resta ao consumidor definir as suas prioridades de trabalho, estabelecer os parâmetros de produtividade que quer atingir e tentar perceber se um ecrã de 10 polegadas com um teclado associado são suficientes ou se, com o tempo, vão acabar por limitar o poder criativo e laboral. Esta semana falámos na ASUS Transformer Pads TF303CL. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Guitar.

Só que esta, Waiting for Tonight, é uma versão diferente. Porque é uma versão remix. É. É uma versão remix. E que eu espero que... Eu não sei se alguma vez ouviu esta música. Eu ouvi esta versão na antiga Rádio Cidade. É verdade. Na extinta Rádio Cidade. Agora há uma Cidade FM, mas eu refiro-me sempre à antiga, à extinta, à fantástica e maravilhosa Rádio Cidade. Não conheço nenhuma rádio que passasse tanta música boa como naquela altura. E mesmo como agora, não conheço nenhuma rádio com aquele espírito. Francamente, eu adorava aquela rádio, eu ouvia aquela rádio o dia inteiro e não percebi ainda hoje porque é que a venderam. Sei que estragaram tudo, mas à parte disso, enfim. Bom, não interessa. O que interessa mesmo é ter um web quando são 13 horas e 23 minutos. Vamos ouvir então estes dois temas, Steps, Deeper Shade of Blue e Jennifer Lopez com Waiting for Tonight. Vamos lá ver se não é possível a Guia dos Astros. Daqui a pouco, caso não seja possível, vai ser mesmo a rubrica Poetas com o Luís Gaspar. Yeah, I'm a deeper shade of blue, and there's nothing I can do. You're so far, far away. Just this. Pronto, ouvintes, não há guia de desastres hoje. Esperemos que amanhã tenhamos sistema a funcionar em pleno. Hoje não foi assim, mas temos, ainda assim, boa música para vocês. Temos, por exemplo, uma música da Cher chamada If Cold... Como é que é? If Cold Turn Back Time. Uma grande música desta artista que foi a mulher com mais idade a entrar pela primeira vez para o número 1 na Billboard, isto é, com o tema Believe, em 1959. Já na altura ela tinha 52 anos. Agora, quem diria, a Cher tem... Já viram? A Cher tem... Quantos anos tem a Cher? 52? 52 mais 17... Ora bolas, 69 anos agora que ela tem, ou então estará por cumprir ainda, porque ainda não acabou, portanto, enfim, bom, logo depois, vamos ficar com a música Electric Avenue, o tema do Eddie Grant, que vamos então também aqui ouvir nesta edição, para ouvir também música Tell Me Why, de Jessica Folker e os Ace of Base. Eu gosto desta música. All That You Want. É assim que seguimos nesta edição. Daqui a pouco teremos então a rubrica Guia dos Astros para depois irmos para as despedidas. Até já! Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry.

já cá estamos, auditório. Depois deste momento musical, foram elas, ou eles, aliás, Ace of Base, All That You Want. Também tivemos antes música de Jessica Folker, Tell Me Why. E também tivemos antes outras duas músicas que... Que também espero que tenham gostado e que, francamente, eu pelo menos achei interessantes. Já não os ouvi também há algum tempo. Sobretudo a segunda, que foi a música dos do Eddie Grant, Electric Avenue. Também já não ouvi há algum tempo. Mas pronto, acho que todas elas foram músicas, na minha opinião, interessantes e que, bom, pelo menos eu espero também que os ouvintes partilhem da minha opinião, ou do meu gosto musical. Porque essa também, como é lógico, é a ideia, apesar de tudo, né? Eu, quando escolho as músicas, não é só aquelas que eu gosto, mas na verdade, aquilo que eu gosto influencia e de que maneira, portanto, as escolhas musicais dos meus programas. Aliás, algo que é perfeitamente natural. Ouvintes, estamos a chegar ao final do nosso programa. Estamos a chegar ao final deste Bom Dia Antena Web. Vai haver aqui uma pequena pausa, porque o programa Pista Sertaneja deveria estar no ar já a esta hora, mas vai estar, ou seja, ele ficará disponível para download, mas mais tarde não passará aqui no streaming por uma razão técnica. Como houve estes contratempos todos técnicos, bom, vou fazer uma coisa que todos merecem, que é parar um bocadinho, ter a minha vida pessoal também, que parece que não, mas sim, também tenho. E depois sim, então, irei voltar com a Adriana Flória para o programa 4x12. Nessa altura, vou trazer também aqui aos nossos ouvintes, depois, às 4 da tarde, o programa Rádio Alegria. Entretanto, gostava eu aqui de conseguir desbloquear o sistema, que bloqueou e não desbloqueia de nenhuma maneira. Agora sim, para já estar a desbloquear. Era suposto conseguir trazer aqui a nossa rubrica Poetas, com o Luís Gaspar. E será com praticamente toda a certeza possível trazer. Talvez não com o poema que eu queria. Mas pronto, é vida. Podia ser algo pior, mas felizmente tenho então a oportunidade de vos trazer a nossa guia dos astros. E aqui está. E até vou conseguir trazer o poema que eu queria e tudo. É porque o poema que eu vou trazer aqui é de António Boto. E chama-se Ouve. Eu acho que este poema é lindíssimo. E declamado então por Luís Gaspar, fica algo que podemos considerar uma beleza, no sentido literário do termo. Eu, pelo menos, assim acho. E vou então partilhar com vocês este poema de António Boto, que, como já sabem, faz parte então dos muitos poetas da literatura portuguesa. António Boto, que já agora, a título de curiosidade, se chama António Tomás Boto. Ele nasceu em Cavada, Abrantes, no dia 17 de agosto de 1897. E faleceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de março de 1959. Portanto, ele foi um poeta português, como é lógico, e escreveu vários poemas. A obra mais conhecida e mais polémica é o livro de poesia Canções, que, pelo seu caráter abertamente homossexual, causou grande agitação nos meios religiosamente conservadores da época. Bem, é mais conhecida, mas há outras obras que ele escreveu e que basicamente, enfim, são obras também elas muito interessantes. Eu gostei particularmente desse livro pela sua ousadia em abordar a homossexualidade, da forma como ele o fazia. Aliás, e como também se verá em parte, digo eu, neste poema, e que tem até... Ou seja, estamos a falar do século XIX ainda, portanto... ainda antes do Eugénio de Andrade, acho que é assim que se chamava, o poeta do Beijo Ardente. Eu achei piada uma vez, porque eu... Conto-vos esta história antes de passar ao poema. Eu tive uma vez numa aula de português sobre o Eugénio de Andrade. Eu queria ler um poema chamado Beijo Ardente. Eu achei piada a ler aquele poema. Quando cheguei ao final do poema, eu já não sei se já não me gosto, já não me recordo do poema, mas eu acho que foi só no final do poema, ou eu próprio me apercebi no poema, ou foi no final do próprio poema, em que a professora me disse que o Eugénio de Andrade, eu acho que era o Eugénio de Andrade, era que, bom, mas o autor do poema Beijo Ardente, que era homossexual, ou seja, eu na altura li um poema a pensar numa mulher, não sei quanto, não sei quê, todo cheio de piada na minha adolescência, e depois então aquele balde de água fria do este poema foi escrito por uma pessoa que é homossexual, portanto eu estaria a escrever a pensar num homem. Enfim, bom, sem mais delongas, António Boto com Ouve, na rubrica Poetas de hoje. Ouve, meu anjo, se eu beijasse a tua pele, se eu beijasse a tua boca onde a saliva é mel. Tentou Severo afastar-se num sorriso desdenhoso, mas ai, a carne do assassino é como a do virtuoso. Numa atitude elegante, misteriosa, gentil, deu-me o seu corpo doirado, que eu beijei, quase febril. Na vidraça da janela, a chuva leve tinia. Ele apertou-me, cerrando os olhos para sonhar, e eu lentamente morria, como um perfume no ar. De volta, e se não fosse mais um bloqueio do sistema, esta música não tinha entrado senão na altura certa. Bom, é que nós vamos chegar com dois temas para finalizar esta nossa edição. Vamos chegar com, primeiro, com a música de Fangoria, Desfachatez, e depois Café Quijano com Joaquín Sabina. A música chama-se No Tienes Corazón. Pois é. Havia um grupo, há um grupo que eu acho muita piada, que é o Corral. E os Corral dizem uma coisa muito assertiva, que é: se eu te desse o meu coração, tu ficavas com dois e eu sem nenhum. E sem coração, morria. Eu só não trago nenhuma música dos O Corral, porque 25% a 30%, no mínimo, não, vá, 25% das músicas, 25% das letras, são basicamente palavras grandes, ou se quiserem, palavrões. Vá, 25% é muito também. Mas a verdade é que eles têm piadas muito inteligentes, mas a verdade é que aquelas músicas são... Vá, um bocadinho mórbidas. Uma das músicas chama-se Vomitar, por exemplo. Então, ele fala de uma pessoa que tem um fetiche, que aliás é uma coisa que acontece, não é mentira nenhuma, que é a pessoa que tem fantasia por ver outras vomitar. Enfim, isto é tanto bom falar disto à hora do almoço, mas a verdade é que há pessoas que são assim. Bom, mas não terá a ver com as músicas que vou tocar agora, nem com a que passou até aqui. Só que eu fiquei a pensar nos O Corral. Tem uma música chamada Verde Alface, e aliás, também é um disco, Verde Alface, que é um disco para quem gosta de underground, ou seja, do fora do mainstream. Então vale a pena pesquisarem pelos O Curral, que é U-C-U-R-R-A-L-E, e então aí podem ficar a descobrir um bocadinho mais sobre estes meninos do distrito de Aveiro, se não estou em erro. Então sim, para finalizar, Fangoria Desfachatez, Café Quijano com Joaquim Sabina, No Tires Coração. E pronto, forte abraço a todos, até amanhã, quanto ao Bom Dia Antena Web, até amanhã às 10 da manhã. O programa 4x12 vai ser às 3 da tarde hoje, e o Rede Alegria vai ser das 4 às 6. E pronto, portanto, já sabem, vai ser assim a nossa tarde na Rádio Antena Web. Um forte abraço a todos, até amanhã! Que en esta farsa inversa esos cuentos que tú me contabas. Si quieres, mujeres, te escribo una lista con nombres y camas. Si quieres, me sigo creyendo que fuiste una santa. Anda ya, no tienes perdón. ¿Cómo tienes la poca vergüenza de entrar en mi casa? ¿Cómo tienes valor de llamar por las noches a ver qué me pasa? ¡Qué guasa! ¿Cómo tienes la lengua tan larga y la risa tan falsa? No tienes corazón. No, no tienes corazón. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te halague con piropos y verdades. Tuviste muy poco respeto y poco cuidado. Hiciste que fuera el payaso en tu circo privado. Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado. No tienes perdón. Ahora entiendo el afán por viajar con tu hermana a La Habana. O las cenas aquellas con tus compañeras una vez por semana. Y los viejos amigos y algún que otro primo que ya peinan cana. No tienes corazón. No, no tienes corazón. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te halague con piropos y verdades. Un café, mire usted, a un primo hermano. Corto de café, largo de Quijano. Y me debes año y medio, mucha sangre tú me debes, y tu culpa es mi remedio, sean benditos tus deberes. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara, cara dura, y atrévete a negarme y dímelo en la calle. Mejor no des detalles, prefiero que me calles. Si no me quiere, no me quiere. Nadie se muere. Así está el tema. ¡Qué dilema! Y Joaquín, ¿tú qué opinas?